それやっぱり、エフェスト方がいいと思う。There's your own meats, okay? Tá bom, Drum? Relaxa, tá bom? Ou queres que eu mude? E são esses nomados, meu? What the fuck, meu? Como é que são saudades nomadas, acho eu? Isso é que soube mais baixo. Vê lá, Daniel, se a batida tá boa. Normalmente no máximo está mesmo a 200. Tá boa a bateria? Sim.